Estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, mas ainda há tempo para uma receita. A receita de hoje que é leite creme. É muito boa, é uma receita bastante prática, mas muito boa. O amigo ouvinte pega nos ingredientes que eu lhe vou dar agora, 1 litro de leite, 2 cascas de limão, 2 paus de canela, 2 colheres e meia de farinha maisena e 10 colheres de açúcar. Mete isto dentro de um recipiente. Leva ao lume, mexe tudo para o mesmo lado, começando a ferver, retira o recipiente dentro de cima do fogão, coloca-lhe 2 gemas de ovo e 1 gotinhas de limão, mexe bem mexido e está pronto a servir para taças. Depois de estar nas taças, pode colocar ao seu gosto canela. E depois, amigo ouvinte, está pronto a servir. Digo-lhe, amigo ouvinte, que é maravilha. Leite com creme não se come só no Natal, nem no Ano Novo, mas come-se durante o ano todo. É uma receita e uma sobremesa maravilhosa. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. Prometemos regressar amanhã, quarta-feira, para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, a continuação de uma ótima tarde para si e até lá.